Nós temos os três Ionas, são os Uts, são os Trídeos. Aí os Trídeos, você tem a galáxia, que a galáxia, na verdade, é uma coisa mais ou menos assim, ó. É toda... É como se fosse um negócio de... Uma espiral. Aí, daquela galáxia, os Trídeos estão aqui brigando. Aí, eles... Pim! Aí sai uma opção de... Aí chegam aqui, eles começam a fazer um negócio que começa a rodar. Mas o ET fala que eles rodam numa velocidade que a gente não faz ideia. Aí o que acontece? Aí vai fazendo assim, ó. Tchum, para um lado e para o outro. Aí vem rodando assim. Aí ele vai fazendo assim. Aí aqui essa parte aqui, ela vai caindo assim para dentro. Vai caindo assim e aqui vai, né? Aí vem aqui assim. Então vem aqui. Aí aqui... Esse troço cai, como se fosse uma gota, cai e aqui fica um sol interno dentro da Terra. E essa parte aqui, que isso que os cientistas não entendem, como é que a Terra foi criada? Ela foi criada assim, ó. Aí tem essas camadas. Então, o que que eles dizem? Aqui embaixo, aqui está um prédio, aqui está o centro espírita. Aqui embaixo está um prédio, e aqui tem o centro espírita. Tem uma civilização lá embaixo idêntica aqui de cima. Exatamente, o que está em cima está embaixo. Está embaixo. Entendeu? Só que aqui você tem uma camada extremamente de... aquele que negócio de vulcão, como é larva. Tem certos pontos que tem larva. Então, se você for teoricamente lá no Polo Norte, você vai chegar uma hora que você vai ver o mar fazer assim, ó... Aqui embaixo. Toda uma galera, e olha que é uma galera do bem. Tem várias situações ali de gente, como é que se diz, pouco evoluída, que na verdade não é pouco evoluída, tá dentro da fase de evolução. E uma coisa interessante, dentro do... Depois eu vou explicar essa palestra com mais calma. Em cada polo há um orifício. Já foi mostrado. Já foi mostrado. Há um orifício tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul e as naves entram e saem. Já foi documentado. Foi. A entrada para o mundo intraterreno está ali. Agora, em outros lugares da Terra, há também passagens para o mundo intraterreno. Exatamente. Eles dizem que a Terra é como se fosse um queijo suíço por dentro. Eu descobri uma palestra do Luiz Gonzaga interessantíssima, que em Minas Gerais tem uma área que você vai andando nas cavernas lá, quando chega lá embaixo, tem uma parede assim, ó, proibido, área militar, proibido passar, porque os caras se abriam ali, tá cheio de Dina vivendo ali, cara, nas cavernas fisicamente. O ET de Varginha, que nego fica contando aquela história toda, foi um Geberone, que era um ET menos evoluído, fazendo um trabalho para os dinas aqui na Terra. Aí os caras trabalham com uma coisa que eles chamam de Orai, que é uma espécie de uma como é que chama? Um campo vibracional, um portal, que ele fica escondido, trabalhando. Aí o Geberone errou, cara. Fez um negócio errado lá, o troço... Aí daqui a pouco ele se vê e... Caraca! E agora? Imediatamente o corpo dele começa a deteriorar, porque ele não está acostumado a viver na superfície. Aí ele ficou desesperado, entrou em... Aí as entidades falam, não, deixa, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Aconteceu o que aconteceu. Se você abrir o peito de um Geberone, de um Dina, o pulmão e o coração é uma coisa só. Depois que ele passa para a fase de ser humano com o iona no meio, bababá, superfície, bababi, mais evoluído, aí o coração é uma coisa e o pulmão é outra. E é o nosso chakra principal. A gente só trabalha com o coração, gente. Isso aqui é só para dar problema. Tem que apertar a mão dele.